sabendo que você não é feliz, que sua vida está apenas por um triz. Conta do seu viver e muitas vezes planeja em morrer e pensa em sua vida destruir. Não faça isso. Precisa sua.